Still not good. Nothing to quantify. Salvador, bom dia. Chanel 62, 5 anos, passando 1.200. Zero, faz 2.000 dedos, 62, 5 anos. Três patadas, 2.000 boletas na patrona.